Meninos do Pop, os terroristas também! Lembra? Lembro de nós dois sentados na calçada. Super, super, super. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Ellison. Eu lembro de Ellison. Ser meu namorado. Ellison. Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta de... Toda a galera da Pavilhão! Torcida do Leão aí presente, pode crer, meu irmão! Tamo junto! E a nossa CDC, Thiago Potiguar! Aquele abraço pra você, garoto!